Senhores da destruição, por que fazer da vida uma pena? Por que não buscam harmonização? É. Não foi à toa que na volta toda sua sombra e todo o seu ouro se afundou no mar. Que não sabe. Hoje eu sou soldado.